Oh, Este é o Riff Service. Estamos em www.maisradio.com. Eu sou o Gabriel Sousa e o programa de hoje é 100% dedicado a vozes femininas. Hoje não é o dia da mulher, mas a mulher tem sempre lugar no Riff Service. E já vamos para o quarto programa inteiramente dedicado a vozes femininas. E vamos iniciar com uma sequência com três nomes da nova geração. E vamos iniciar com as britânicas Joan of Arc. E do álbum Ride of Your Life, vamos ficar com a música Sisters. Para vocês, Joan of Arc, Sisters. Now I feel your vibe. após Joan of Arc, ficamos com as escocesas The Amorettes. E do álbum White Hot Heat, ficamos com a música Crusader. E terminamos esta primeira sequência com a banda Miss Rabbit. E do álbum Tales from the Burrow, ficamos com a música Moonlight. E vamos agora para uma nova sequência e vamos viajar para o Canadá. Vamos ter três vocalistas canadianas e vamos iniciar com Lee Aaron. E do álbum Lee Aaron Project, vamos ficar com a música Under Your Spell. Para vocês, Lee Aaron, Under Your Spell. Stop. you've been learning to fly. Após Seth Jordan, ficamos com uma presença já habitual no Riff Service. Ficamos com Gloria Gardner e a música Inside Out. Terminamos esta sequência dedicada a vozes canadianas com Seth Jordan. E do álbum Rats, ficamos com a música Slave. E vamos agora para uma nova sequência, e vai ser uma sequência com som mais pesado, mais hard and heavy. E vamos iniciar a sequência com Azucena, projeto a solo da ex-vocalista e já falecida vocalista de Sangre Azul, Azucena. E do álbum Liberación, vamos ficar com a música Nascida para Matar. Para vocês, Azucena, Nascida para Matar.

E após Azucena, ficamos com Precious Metal e ficamos com a música Bad Guys, música retirada do álbum Right Here, Right Now. Terminamos esta sequência com Rock Goddess e do álbum Hell Hath No Fury, ficamos com a música No More. E vamos agora para a primeira sequência de baladas deste nosso Riff Service. E vai ser uma sequência com três nomes totalmente underground. E vamos iniciar com a banda 1000 Pleasures. E do álbum 1000 Pleasures vamos ficar com a música What's in Vain. Para vocês, 1000 Pleasures, What's in Vain. Thank you.

Este é o Riff Service e estamos em www.maisradio.com. E após 1000 Pleasures e nesta sequência de baladas de bandas underground, ficamos com a banda Smoking. E do álbum Gong Out, ficamos com a música Loving You. E terminamos esta sequência de baladas com Magdalena. E do álbum Magdalena, ficamos com a música Lágrima. E vamos agora para uma nova sequência. E vamos ter 3 covers aqui de grandes clássicos do hard rock. E vamos iniciar com a banda de Liz Hale, com Hailstorm. E do álbum Reanimate 2.0, de covers, vamos ficar com a música Still of the Night, original dos Whitesnake. Para vocês, Hailstorm, Still of the Night. In the still of the night, I hear the wolfhound honey sniffing around your door. In the still of the night, I hear my heart beating heavy, telling me I gotta have my love. Shaking my body, started aching, and I just can't take no more. após Hailstorm, ficamos com a japonesa Megumi Hayakawa. E do álbum Metal Version, ficamos aqui com uma versão para a música I Wanna Rock dos Twisted Sister. E terminamos esta sequência com uma música que é um grande clássico dos Kiss. Estou a falar-vos de Hide Your Heart, que aqui nos aparece na voz de Robin Beck e foi retirada do álbum Trouble or Nothing. E vamos agora para uma nova sequência e vamos voltar àquele hard rock mais melódico. E vamos iniciar a sequência com a banda Queen of Spades. E do álbum Make It Happen, vamos ficar com a música Tearing Me Apart. Para vocês, Queen of Spades, Tearing Me Apart. You play it cool, now it's cold. pós Queen of Spades, ficamos com a banda The Storm, banda que conta com a vocalista Christine Nichols. Não confundir com a banda The Storm, que conta com o vocalista Kevin Chalfant. E aqui, com a banda The Storm, ficamos com a música Walk the Line, música retirada do álbum Sweet Surrender. E terminamos esta sequência com a banda que tem a vocalista Shu Williams. Estou a falar-vos de Dante Fox. E do álbum Under the Seven Skies, ficamos com a música Lucky Ones. E vamos agora para uma nova sequência e para uma nova sequência de baladas. E vamos iniciar com Doro Pesh. E do álbum Fear No Evil, vamos ficar com a música It Kills Me. Para vocês, Doro, It Kills Me. And I can fake it that you're still so at the Nesta sequência de baladas, após Doro, ficamos com Audrey Landers e do álbum 8891 ficamos com a música Hand on My Heart. Terminamos esta sequência de baladas com a banda australiana Rosanna's Raiders e do álbum Calling Down Fire ficamos com a música So Far Away. E vamos agora para uma nova sequência em que vamos ter três nomes que tocam um rock, um hard rock com grande influência de blues. E vamos iniciar com Christine Campbell e do álbum Roller Coaster vamos ficar com a música Hard Rains and Hurricanes. Para vocês, Christine Campbell, Hard Rains and Hurricanes. Almost

após Christine Campbell, quem nos apareceu foi Joanne Shaw Taylor. E do álbum Diamonds in the Dirt, ficamos com a música Who Do You Love? E terminamos esta sequência com um nome clássico, com Suzy Quatro. E do álbum Back to the Drive, ficamos com a música Wasted Moments. E vamos agora para a penúltima sequência do nosso Riff Service e vamos ter dois nomes da nova geração. E vamos iniciar com a canadiana Jacqueline Lovely Pires e do álbum Warrior of Truth, vamos ficar com a música Predator. Para vocês, Jacqueline Lovely Pires, Predator. Hallelujah, motherfucker, take me to children's faces black and E nesta penúltima sequência do Riff Service, após Jacqueline Lovely Pires, ficamos com Martina Adolf. E do álbum We Will Align, ficamos com a música Turn Our Pages. E vamos agora para a última sequência do nosso Riff Service. E vamos iniciá-la com a banda germânica Zed Yago. E do álbum From Over Yonder, vamos ficar com a música Rebel Ladies. Para vocês, Zed Yago, Rebel Ladies. She's é com Adelaide Ferreira, Fast and Far, que terminamos o Riff Service de hoje. Iniciamos esta última sequência com José Diago, de Jutta Weinhold, e ficamos com a música Rebel Ladies. E terminamos com Adelaide Ferreira e a música Fast and Far, música retirada do álbum Fast and Far, a versão em inglês do álbum Amantes Imortais. E é com Adelaide Ferreira que me despeço do Riff Service de hoje. Deixo-vos a todos um forte abraço e deixo-vos o desejo de uma ótima semana. Este é o Riff Service, eu sou Gabriel Souza e estamos em www.maisradio.com. Rock on! power.